Saúde. Nos dias passados, muito amplamente te escrevi sobre o meu retorno daquelas novas regiões que procuramos e encontramos, as quais é lícito chamar de Novo Mundo, porque nenhuma delas era conhecida dos nossos maiores, porque é coisa novíssima para todos os que ouviram delas. Bem-vindo, meu amigo e minha amiga. Eu sou o Salviano e você está no América e História. O América terminou a Série B em 20º lugar e foi rebaixado. Quem achava que o time teria uma rápida passagem pela terceira divisão se enganou feio. O Coelhão passou por maus bocados no período sem conseguir se reerguer. O fundo do poço veio em 2007. Rebaixado ao módulo 2 do Campeonato Mineiro, a equipe perdeu também a vaga no Campeonato Nacional do segundo semestre. A temporada de 2008, o América quase foi parar na Série D, seria inaugurada no ano seguinte. O time se salvou na última rodada, permanecendo entre os 20 participantes da terceirona. Hoje, o América História terá a ajuda de alguns americanos ilustres para contar como foi aquele sábado, 6 de setembro de 2008, o ponto de virada na trajetória americana. Em setembro de 2008, o banco de investimentos norte-americano Lehman Brothers, um gigante do mercado financeiro global, foi à lona. Arrastado por uma bolha imobiliária que começou no início dos anos 2000 e estourou em 2007. A quebra do Lehman foi o estopim para uma crise financeira sem precedentes, que mergulhou o mundo numa recessão econômica não vista desde a Grande Depressão nos anos 30. O período iniciado com a falência do Lehman ficou posteriormente conhecido como a Grande Recessão. Tudo começou após os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001, quando o governo norte-americano decidiu reduzir drasticamente os juros praticados no país para evitar um colapso nos mercados financeiros e estimular o crescimento econômico do país. Após anos de juros muito baixos, bancos americanos começaram a oferecer hipotecas para clientes com pouca capacidade de pagamento, o chamado subprime. O incentivo aos americanos para comprar imóveis com financiamento a juros baixos era tão forte que muitas famílias passaram a fazer hipotecas de várias casas, não só de suas moradias. Em junho de 2004, o Banco Central americano volta a subir os juros até a taxa básica atingir o pico em maio de 2006. Com os juros mais altos, as prestações das hipotecas dos clientes de baixa renda começam a disparar e muitos começam a dar calote. A crise começa a estourar. Bancos americanos especializados em hipotecas desse tipo vão à falência. O problema é que os bancos venderam para investidores e para os outros bancos, até no exterior, títulos lastreados nessas hipotecas. Ou seja, investimentos que ofereciam rendimento atrelado ao pagamento desses financiamentos habitacionais. Foi criado assim um efeito em cascata. Para evitar uma crise bancária, ao longo de vários meses, o governo americano resgatou grandes bancos ou coordenou operações de venda de algumas instituições. O mesmo ocorreu em alguns países europeus, mas no caso do Lehman não houve resgate possível e o banco quebrou em setembro daquele ano. Em geral, os países emergentes, dentre eles o Brasil, sentiram menos os efeitos da crise. Entretanto, houve de fato uma forte queda na bolsa e um aumento no preço do dólar. Além disso, a crise desembocou no fim de uma das principais ajudas externas que alavancou o crescimento do Brasil nos anos 2000, o superciclo das commodities. No entanto, os abalos foram bem menores em comparação aos países europeus, onde a população chegou a realizar protestos violentos, como na Grécia. E o América Futebol Clube? Me pergunta o atento ouvinte. Eu respondo: nós também estávamos às voltas com uma grande recessão. O América viveu um período de franco declínio entre 2003 e 2008. Endividado em função de algumas contratações de impacto e salários atrasados durante o passado recente, o clube teve que apostar quase todas as suas fichas nas categorias de base. Por conta dessa situação, em 2005, voltamos a jogar a Série C depois de mais de 15 anos. Obviamente, a torcida esperava o acesso relâmpago, mas, apesar das altas expectativas, as campanhas foram decepcionantes. E o América foi ficando sem conseguir voltar para a Série B. A temporada de 2007 é considerada por muitos americanos a pior da história do clube, já que marcou a primeira e única vez que o América foi rebaixado no Campeonato Mineiro. O rebaixamento também determinou a desqualificação do América para a disputa de qualquer campeonato nacional na temporada, já que as vagas para a Copa do Brasil e para a terceira divisão do Campeonato Brasileiro eram definidas a partir da colocação nos estaduais. Certamente foi um dos momentos mais difíceis da história do América, que testou como nunca a fé e a esperança dos torcedores americanos. Leonardo Baltazar, filho do então presidente da época, conta um pouco desse momento trágico. Olhando historicamente, talvez seja a coisa mais vergonhosa da história do América, né? Ou é a coisa mais sofrida, o momento mais sofrido do torcedor do América. Para mim, que estava na história... Misturava, sempre, né, por muito tempo eu misturei, tive que misturar essa sensação de torcedor com torcedor barra filho de dirigente, né? E às vezes, né, a gente tem que poupar a fala um pouco, tomar um pouquinho mais de cuidado com o que vai falar, né? E principalmente sabendo de toda a situação ali que, né, eu via o trabalho todo que o Baltazar tinha, né? Sempre deixei bem aberto, que nunca concordei 100% com tudo, mas eu via como ele se dedicou para a América nos 3 anos e meio que ele esteve ali, e como filho não tem como também não puxar um pouco para o lado dele, né? Independente do bom trabalho sendo realizado pela direção da época, o fato é que o Coelho foi condenado a um segundo semestre de 2007 de ostracismo, sem divisão nacional, se limitando à disputa da Taça Minas Gerais. E para piorar, nem nesse campeonato, que era somente com 6 times participando, a gente conseguiu se destacar. Ficamos em terceiro lugar. O Ituiutaba foi o campeão e o Tupi o vice. Mas guarde essa informação, ouvinte, porque isso será relevante para a nossa retomada. A única alegria do torcedor americano em 2007 foi o retorno do atacante Euler, o filho do vento. Quase 15 anos depois de liderar o penúltimo título estadual americano em 93, o craque voltou à sua primeira casa para dar novos ares a um clube em crise. Decisivo dentro e fora do campo, o jogador foi fundamental para a recuperação da autoestima americana. Ao mesmo tempo que era uma presença inspiradora para torcedores e demais jogadores, também se tornou o principal símbolo do renascimento do Coelho para a imprensa brasileira. O ídolo americano deu sorte à equipe e serviu como amuleto do renascimento americano. Euler voltou ao América sem divisão nacional e no módulo 2 do estadual em 2007, mas se despediu dos gramados depois de ser campeão brasileiro da Série C em 2009, conseguir o acesso à Série A do Brasileiro em 2010 e voltar à final do Campeonato Mineiro em 2012. Um brinde ao filho do vento. Então chegamos a 2008, e teoricamente só disputaríamos o módulo 2 do Mineiro e a Taça Minas Gerais novamente, uma vez que as classificações para os campeonatos nacionais estavam atreladas à campanha do módulo 1 do Mineiro, certo? Errado. Existia também uma vaga para a Série C que estava atrelada à Taça Minas Gerais do ano anterior. Sim, aquela mesma que ficamos em terceiro lugar. Só que o campeão e o vice da Taça de 2007, Ituiutaba e Tupi, respectivamente, lembra? Ficaram em terceiro e quartos colocados no Mineiro de 2008. Portanto, conseguiram as vagas para a Série C pela colocação do Campeonato Mineiro. Ufa! ainda tivemos que enfrentar o Guarani de Divinópolis na Justiça Desportiva, que ficando em quinto colocado no Mineiro de 2008, pleiteou a vaga para a Série C também. Mas nesse ponto, o jurídico do Coelhão conseguiu vencer e fomos relacionados para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C em 2008. Competição que rebaixaria clubes pela primeira vez na história, a fim de inaugurar a 4ª Divisão Brasileira em 2009. Mas antes disso, ainda tínhamos o módulo 2 para disputar. E o América não decepcionou. Cumpriu sua obrigação e reconquistou seu lugar de direito na elite do futebol mineiro com o título do módulo 2 do estadual. Em contraste com antigos grandes momentos do América, a conquista não foi lá muito celebrada pela torcida alviverde, mas teve seu sabor especial, já que marcou o início do ressurgimento americano em âmbito estadual e nacional. Os principais jogadores da campanha foram o craque Euler e o atacante Douglas, artilheiro da edição. Outros jogadores que também se destacaram foram os volantes Dudu e Leandro Ferreira, além do meia Luciano e da dupla de zagueiros Micão e Gabriel Santos, ídolos da torcida que acompanharam o Coelhão do módulo 2 estadual à Série A do Campeonato Brasileiro. O regulamento do módulo 2 era simples, 2 equipes, pontos corridos e de volta. O América teve alguns tropeços, principalmente no início, mas capitaneados por Euler, foi se distanciando aos poucos na liderança do campeonato. Mas como nada é fácil, no meio do torneio a Caldense apresenta um ofício na FMF pedindo que sejam retirados 6 pontos do Coelhão em função de uma escalação irregular do Fabrício Soares, que teria atuado estando com 3 cartões amarelos. Para piorar, o Paciência desistiu do campeonato e os jogos com eles foram anulados. Então, de uma hora para outra, o América corria o risco de perder 9 pontos. Mas, de novo, na justiça, o América é inocentado e consegue o título com uma rodada de antecedência. O acesso americano foi ainda mais repercutido pela mídia esportiva brasileira após o lance inusitado que consagrou o título, protagonizado pelos atacantes Euler e Douglas durante a partida contra o Valério na última rodada. Assim como o Ajax do Johan Cruyff, o América do Euler e companhia fez sucesso com o pênalti de 2 toques. Então chegamos ao segundo semestre de 2008 e vamos disputar a Série C. Como falei antes, essa seria a primeira Série C que teríamos rebaixamento. Para formar essa 4ª Divisão Nacional, mais de 40 clubes seriam rebaixados da Série C de 2008 para a Série D em 2009. O que significa dizer que cerca de 65% das equipes presentes na competição foram rebaixadas para a construção dessa nova Série D, evidenciando o típico descuido e falta de planejamento profissional da CBF. Entre as 63 equipes participantes, apenas 20 manteriam sua posição na edição de 2009. Além disso, o regulamento desse ano era de certa forma brutal. A equipe que sonhava com acesso tinha de passar por 3 fases de grupo para chegar em uma fase final com 8 times para aí sim brigar pelo acesso. Esse modelo de disputa dava margem para situações como a do Rio Branco do Acre, por exemplo, que foi líder em todos os grupos que disputou e na fase final ficou em último e não conseguiu acesso. E o Duque de Caxias do Rio, que sempre avançava como segundo, pegou a última vaga da Série B na fase final. Na primeira fase de grupos, nosso Coelhão caiu em um grupo com o próprio Duque de Caxias, Paulista de São Paulo e Serra do Espírito Santo. O América foi líder e avançou junto com o time carioca para a próxima fase. 100% de aproveitamento no ainda charmoso Velho Independência. Nessa segunda fase, teriam 32 times divididos em 8 grupos de 4. Líder e vice-líder de cada grupo avançariam para a próxima fase, 16 times no total então. Portanto, os 4 melhores terceiros colocados ganhariam vaga para a nova Série C de 2009. E os eliminados teriam que começar na nova Série D. O América cai no grupo novamente com Duque de Caxias, Guaratinguetá de São Paulo e Boa Vista do Rio. Depois de 5 rodadas do grupo e um desempenho fraco, o América chega à última rodada sem chance de classificação, mas com o sonho de ser um dos 4 terceiros colocados. Apenas uma vitória, um empate e 3 derrotas em 5 jogos. Para o América não bastava apenas vencer o Boa Vista em casa na última rodada, tinha de torcer por uma série de resultados improváveis por todo o Brasil, e a maioria dos americanos não acreditava que essa combinação seria possível. O Léo lembra um pouco disso também. Fala aí, Léo. E aí acabou nesse jogo contra o Boa Vista, que eu lembro que eu vim também de Itaperuna para Belo Horizonte para ir nesse jogo. aquela depressão, uma independência vazio. Pelo que eu me lembre, eu não sonhava nem de longe que a gente tinha alguma possibilidade de ficar entre os 20, né? Eu lembro que era uma combinação de resultados muito bizarra. Eu não sou estatístico, pesquisador, mas se não me engano era o jogo do América e mais outros 6 resultados que tinham que acontecer. Como alguém que veio, que nos anos de vida todo que acompanhou o América, só via as coisas dando errado para o América, eu acho que era improvável pensar na hipótese, na minha cabeça não tinha como passar a hipótese da gente passar daquilo ali. Era um pouco mais do que isso, Léo. A gente precisava secar uns 8 jogos. O Rafael Bonato, que na época era um garoto de 11 anos, conta sobre essa semana antes desse jogo final contra o Boa Vista, da expectativa que ele tinha desses resultados. Fala aí, Bonato. Lembro que na segunda fase, depois do penúltimo jogo fora que a gente perdeu, lembro que a primeira coisa que meu avô fez foi sentar e me mostrar o que a gente precisava, nem para classificar mais, mas para estar na Série C. Eu lembro que ele já deixou isso bem claro para mim, do que a gente precisava para estar na Série C do ano seguinte, que ia mudar o regulamento. Eu era muito novo, mas eu entendi que ainda tinha uma esperança, que ainda tinha alguma coisa para o América ganhar no último jogo. E daí ele me apresentou todas aquelas combinações de resultados que deveriam acontecer. Ele já meio desolado, achando que seria impossível. Eu ainda muito novo, sonhando, falando, mas se dá pra acontecer, vai dar pra acontecer. E foi aquela semana, assim, de um domingo ao outro, bem turbulento, assim, sempre lendo o jornal, pegando, vendo quais resultados, sempre rabiscava o jornal pra entender o que tinha que acontecer. Os resultados que o avô do Rafael mostrou pra ele foram esses, ó. Pelo grupo 17, o Rio Branco era líder isolado com 13 pontos e precisava vencer o Remo, que até então era o vice com 6 pontos. E não poderia ter vencedor no jogo entre Holanda e Luverdense, ambos com 5 pontos. Mas eram dois times brigando pela classificação, então o empate era algo meio improvável, né? Pelo grupo 21, o Itumbiara não podia vencer o já classificado Atlético Goianiense. Se vencesse, o Coelho brigaria no saldo contra o Misto do Mato Grosso. Mas para complicar ainda mais, o Misto não podia perder de muito, porque seu adversário era o Dom Pedro, do Distrito Federal, que estava na mesma situação do Coelho. Pelo grupo 24, o Noroeste pegaria o Lanterna do grupo Ituano, ambos já eliminados. A única coisa em jogo para o Noroeste era ser um dos terceiros colocados. Se o Noroeste ganhasse, bye bye Coelhão. Se empatasse, o Coelho tinha que vencer por pelo menos 2-0. Pelo grupo 20, o Itabuna jogava com o Asa, ambos os times brigando pela segunda vaga do grupo, mas o empate em casa garantiria o Asa como vice-líder e colocaria o Itabuna como um dos terceiros melhores colocados, ou seja, tinha que ter um vencedor nesse jogo. Pelo grupo 19 tinha o Campinense e o Icasa, aqui pouco interferia, pois um time mataria outro. Se houvesse um empate, o Coelhão passaria o Campinense com uma vitória simples. Esse era o resultado mais tranquilo para a gente. Havia, além do Dom Pedro, do Distrito Federal e do Coelhão, um outro time que sonhava com resultados improváveis para se garantir na nova Série C. Era o Vitória da Conquista. No momento dessa última rodada, as posições eram assim, ó. O América era o 25º e tinha 4 pontos e menos 1 de saldo. O Vitória era o 26º, tinha 4 pontos e menos 2 de saldo. E em 27º, o Dom Pedro tinha também 4 pontos e menos 4 de saldo. Então a briga era ali nos saldos. A escalada desses times, quer dizer, as vitórias, o resultado final que poderia chegar era sempre a 20ª posição, né? Qualquer um desses três conseguiria no máximo chegar à 20ª, que era a última vaga para ficar na Série C. Então no dia 6 de setembro de 2008, rola a bola para todos os jogos da última rodada da segunda fase da Série C. Em Belo Horizonte, o América faz seu papel, vence com tranquilidade o Boa Vista por 2-0. Naquela época, a internet não era tão popular quanto hoje, então os radinhos de pilha e a cobertura da Itatiaia eram a única coisa que tínhamos de informação sobre os vários resultados do Brasil. O Vandal, da Seita, vai falar agora um pouquinho da expectativa que ele teve esperando esses resultados logo depois da partida. Fala aí, Vandal. Eu lembro que na última rodada, o último jogo, se eu não estou enganado, foi América e Boa Vista. O América até ganhou por 2-0, foi um jogo num dia de tarde. Eu não lembro agora se foi um dia de semana ou se foi final de semana, mas eu lembro que assim, o público no Independência estava baixíssimo, não tinha nem 200 pessoas na arquibancada, né? Porque a gente precisava de uma combinação de resultados tão improvável que a maior parte do torcedor já estava aí jogando a toalha, né? Já estava meio que considerando que o Coelhão iria para a Série B de 2009, né? O primeiro tempo terminou 0-0, o América jogando muito mal, né? Os poucos torcedores no estádio nervosos, xingando, né? Porque já estavam aí bem apreensivos, né, com o rebaixamento para a Série B. E eu lembro que no segundo tempo, depois de uma certa demora, os jogadores, principalmente do Boa Vista, demoraram um tiquinho para voltar do intervalo, né? O elenco da América já estava em campo, a torcida ali nervosa. Eu lembro que nesse dia, muita gente com raiva acabou ficando ali naquela parte da Ismênia. O Independência era o Independência antigo ainda, né? Não tinha sido reformado. Aí o pessoal aproveitava para poder circular pelo estádio, né, por causa da ferradura que era aberta. E eu lembro que todo mundo resolveu ir para Ismênia, em vez de ficar ali na Pitangui como tradicionalmente é, né? Foram para Ismênia para poder ficar em cima do banco de reserva e xingar Alemão e Clebão, se eu não estou enganado, eram os dois treinadores do Coelho naquele ano de 2008. Voltou o jogo, voltou o segundo tempo, a América conseguiu fazer 2-0, ganhou o jogo de 2-0, e quem não foi embora depois do jogo acabou, ficou ali junto com os jogadores e comissão técnica ali na área do banco do América, né? Os jogadores dentro do campo, a torcida ali no alambrado, naquela grade antiga do Independência, e acompanhando, assim, todo mundo junto, um tentando atualizar o outro, o placar dos outros jogos, pra gente ver o que estava acontecendo. Eu lembro que foi quase que um tempo extra, porque a gente ficou ali pelo menos uns 40 minutos, meia hora, esperando terminar todos os jogos, né? O Léo também estava no Indepa e complementa isso que o Vandal tá contando. Fala aí, Léo. De repente, quando deu 2-0 pro América, eu escuto um burburinho na pequena arquibancada que tinha ali, nas poucas pessoas que tinham na arquibancada. Eu acho que era um jogo que não devia ter 1000 pessoas, da possibilidade da gente ficar na Série C. Tipo, óbvio que como torcedor eu já tinha visto que isso podia acontecer, mas passava pela minha cabeça. E aí, de repente, acho que tinham jogos pelas localidades. Não sei quanto tempo durou, mas para mim pareceu uma eternidade. De repente, o meu carro estava parado naquele estacionamento do Independência antigo, que ficava em cima da arquibancada. Meu pai me ligando de onde ele estava, conversando, querendo saber e tudo mais, e não sei o quê. Mas um monte de gente, todo mundo, ninguém. As poucas pessoas que estavam no estádio, ninguém ia embora. Né? Todo mundo com o radinho ligado, ou toda a galera que tinha um carro ali no estacionamento perto do meu foi para lá para os carros, para escutar Itatiaia na época, para ver. E foi dando. 1, 2, 3, 4, 5, 6 resultados favoráveis para o América, 6 aconteceram. E a gente comemorou quase que como um título aquele momento. E realmente, na minha cabeça, hoje, eu enxergo que aquele momento talvez tenha sido a virada de chave do América. Né? Assim, para mim, que tinha acompanhado o América por um bom tempo já, né? Já tinha 20 anos na época. Nunca tinha visto a América precisar de resultados assim e conseguir fazer. Outro que esteve presente no Indepa e ficou até sem dormir na noite anterior, pensando nesses resultados, nesses números que a gente precisava para poder ficar, foi o Brunão. Brunão, conta aí como é que foi esse dia para você. Mas eu lembro bem desse jogo, cara. Eu estive entre as 425 pagantes, eu acho, naquele jogo lá, com um radinho no ouvido. Cada gol de time lá que o América dependia para ele permanecer na C, eu vibrava. E uma curiosidade aí, cara, que eu fiquei a noite anterior, eu passei lá em claro, fazendo as contas ali, sabe? Pra ver pra quem que eu tinha que torcer, cara. Olha que ponto que nós chegamos, hein? E fiz as contas ali, cara. Na época lá eu fazia curso de matemática aí, né? Aí, cara, fiquei fazendo as contas lá, as probabilidades, o que a gente esperava. O time que a gente tinha que esperar vencer ou empatar, né? Pra gente não ser rebaixado, cara. Passei a noite em claro fazendo essas contas aí, né? Não consegui aguardar a informação do Domingos Sávio Baião, não, entendeu? Fiquei lá fazendo as contas, já fiquei mentalizado lá, vi que alguns jogos seriam difíceis de acontecer, vi que outros jogos lá eram prováveis e eu saí do estádio feliz, que quase todos os jogos até então tinham dado certo pra gente. E a gente dependia do resultado contra do Remo, né? Ou do Remo ou do Confiança. E à noite eu recebi fiquei sabendo que o Confiança venceu, inclusive com o gol do Wellington Paulo, cara. E a sensação de alívio, né? De tirar o peso das costas, de da gente não ter sido rebaixado e aquela mancha na nossa história ali, cara. Mais uma mancha na nossa história. Foi um alívio. O Brunão se confundiu um pouquinho aqui. O Wellington Paulo jogava mesmo Confiança nessa época. Mas ele não fez gol, pelo menos não nessa partida. Confiança perdeu exatamente para o Vitória da Conquista por 2-0 nessa última rodada. Lembram, o Vitória era outro que disputava com o América essa última vaga. Só que o América tinha saldo melhor. E o América também ganhou por 2-0. Então o saldo, a gente continuou tendo um saldo melhor. Talvez o Wellington Paulo tenha tirado algum gol do Vitória da Conquista e isso ficou na memória pro Brunão de que ele salvou o Coelho. Eu não sei exatamente o que foi, mas o Wellington Paulo já é ídolo no Coelhão, né? Isso só faz a gente exaltá-lo mais ainda. E para finalizar, o Bonato, que não pôde ir ao jogo, conta como foi ver a felicidade do avô chegando em casa após o jogo e os resultados de que o América estava mantido na Série C. Fala aí, Bonato. E eu lembro que eu não pude ir no jogo contra o Boa Vista, mas eu lembro quando meu avô chegou em casa, já ciente de todos os resultados, me contou com uma felicidade imensa. Eu, logicamente, por ser criança na época, também fiquei muito feliz. Mas depois que eu fui fazer uma pesquisa, uns anos depois, sobre esse ano, eu entendi o milagre que aconteceu naquele dia. Porque a gente pode falar assim, foi um milagre. Foram pelo menos 7 resultados espalhados por todo o Brasil, quase nenhum tinha conexão com o outro. Eram jogos assim, totalmente avulsos. Teve 2 empates assim, impressionantes, que tinha que ser só o empate interessava, não podia ter uma vitória, aconteceu o empate. Então, depois que eu fui pesquisar sobre isso, eu tive noção do tamanho que foi aquele dia para a história do América, porque começar de uma nova Série D ia ser uma coisa muito ruim. E foi isso mesmo, um feito notável. Empatado com 7 pontos, com Vitória da Conquista, Dom Pedro, Itabuna e Noroeste, o Coelhão pegou a última vaga. O Noroeste tinha uma vitória a menos, então perdeu já aí. Mas o Coelhão, com um mísero saldo de gols de -1, superou o saldo de 0, -3 e -7 dos rivais e pegou essa última vaga para a Série C. Até em função desse regulamento esdrúxulo, a campanha americana foi marcada pelo sofrimento e desespero. Vocês viram aí nos relatos. A equipe terminou a competição exatamente na 20ª posição, ficando com a última vaga. Com a permanência, o Coelho teve a chance de ser campeão da mesma competição no ano seguinte, iniciando um processo de reestruturação relâmpago, que resultaria na volta do clube à primeira divisão do Campeonato Brasileiro e as finais do Campeonato Mineiro em menos de 4 anos. Em um típico renascimento americano, o clube demonstrou sua força de reação ao escapar de um rebaixamento quase certo para a Série D em 2008 e conseguir um acesso para a Série A em 2010. Mas isso é história para outro episódio. Aquele dia foi fundamental para a retomada do que o América é hoje, que é um time já com uma estrutura muito boa, consolidado. A gente entra numa Série B agora já sonhando com acesso. A gente, todo ano que entra, o América é considerado um dos favoritos ao acesso. Eu acho que aquele dia foi fundamental. Ali os deuses do futebol mexeram alguma coisa lá no céu, porque não tem explicação o que aconteceu.